andrecedesmoral.com.br. Hoje nós vai te dar trabalho igual livro de matemática. Cê não aprendeu a matéria, nós vai te explicar na prática. Novinha gostosinha, o Samer te dá trabalho. Novinha gostosinha, o Samer te dá trabalho. Oi, dá uma sentada, sua gostosa do caralho. Dá uma sentada, sua gostosa do caralho. Dá uma sentada, sua gostosa do caralho. É o cara dos carai, carai. De carai, carai. Oi, se dá uma sentada, sua gostosa do caralho. Dá uma sentada, sua gostosa do caralho. Eu disse dá uma sentada, sua gostosa do caralho. Caralho dos caralho, caralho, caralho. Muito caralho, caralho. Ei, novinha doida, gostei da sua tática. Se fazer gostoso, você vai tá contratada. Ei, novinha doida, gostei da sua tática. Se fazer gostoso, você vai ser contratada. Hoje pra mim aqui deu certo, viu? Ai, sacana, o moleque aqui é barril. Esse é o bandido, véi, rapaz. Hoje nós vai te dar trabalho igual livro de matemática. Cê não aprendeu a matéria, nós vai te explicar na prática. Novinha gostosinha, o Samer te dá trabalho. Novinha gostosinha, o Samer te dá trabalho. Oi, dá uma sentada, sua gostosa do caralho. Dá uma sentada, sua gostosa do caralho. Dá uma sentada, sua gostosa do caralho. É o cara dos carai, carai. De carai, carai. Oi, se dá uma sentada, sua gostosa do caralho. Dá uma sentada, sua gostosa do caralho. Eu disse dá uma sentada, sua gostosa do caralho. Caralho dos caralho, caralho, caralho. Muito caralho, caralho. Ei, novinha doida, gostei da sua tática. Se fazer gostoso, você vai tá contratada. Ei, novinha doida, gostei da sua tática. Se fazer gostoso, você vai ser contratada. Hoje pra mim aqui deu certo, viu? Ai, sacana, o moleque aqui é barril. Esse é o bandido, véi, rapaz. André Cedes, André Cedes. O moral de Ibicuara. De Ibicuara.